sacanagem com outra, talvez não iria funcionar. Sobe por cima de que de mim você fazia má rima, mas foi por cima que eu saí da tua pobre vida. Fazia mais.